Portal do Arrocha. Alô, galera de Montes Claros. É Juninho Batata. Empurra, negona. Empurra. Olha o sucesso. Aqui, ó. Tô me sentindo carente. Vou nunca mais ligou. Bater saudade da gente. Botando terror e saudade da quicada malvada, da sentada malvada, gostosinha demais. E saudade da tua voz saliente, falando intensamente. Bota, vai, bota, vai. Quem sabe canta. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu gosto quando você senta essa cara de marrenta. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Eu gosto quando você joga. Eu gosto quando você senta essa cara de marreta. Tá tudo vai. E ai, ai, ai, ai, ai. Gosto quando você joga. Que balanço gostoso, mãe. Vai, vai. Ajuda o batata. Empurra, negona. Quebra, quebra, quebra. Vambora. Vai, vai, vai, vai. Empurra. Sentindo carente, vou nunca mais tu ligou. Bateu saudade da gente no quarto botando terror. Que saudade, cara. Eita, danada! Balança, vambora! E é demais. Que saudade da tua voz saliente, falando em te... Ai, mãe, atenção! Quando você senta